queimada com o sol da justiça, ela é morena. Se são tantos como a areia da praia, não é pequena. Se ela ensina o caminho pro céu, ela é gloriosa. Se ela luta e combate o pecado, é corajosa. Se ela cura em nome de Cristo, tem poder. Se Jesus está no meio dela, vai vencer. O inimigo procura se aproximar pra tentar detê-la e fazer calar. Quem se cala é ele, Jesus Cristo noivo com ela está. E ela faz, eleita de Deus, ela é escolhida, é muito mais. E quem é ela? O que ela faz? Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro, que proclama paz. Bíblia ensina, é amorosa. Se ela faz como a Bíblia quer, é vitoriosa. Se ela crê no poder do sangue vertido em dor, ela é salva, eleita, é a noiva do Senhor. Se ela cura em nome de Cristo, tem poder. No meio dela vai vencer. O inimigo procura se aproximar pra tentar detê-la e fazer calar. Quem se cala é ele, Jesus Cristo noivo com ela está. E quem é ela? O que ela faz? Eleita de Deus, ela é escolhida, é muito mais. Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro, que proclama paz. Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro, que proclama paz. Rebeca de Isaac, noiva do Cordeiro, que proclama paz.